Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando teu perdão. Aí vem o desespero, machucando o coração. Areva, pagode saudade. Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, bombeiro encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver uma história de amor. Desilada, desilusão, ela me machucou, ela passou no meu coração. Não era amor, não era, não era amor, era cilada. Falido e me sentindo mal, me trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando, sujou, te peguei, me catei. Inocente, apaixonado,